vamos dividir. Vamos junto. Que honra. Que honra, que momento. Por favor, me diz quem é você que me liga toda noite. Pelo menos de seu nome, quero te conhecer. Só você, meu bem, me liga. Eu vivo tão abandonado. Quero ver minha vida ficar do meu lado. Diz quem é você, quem sabe a gente se entende. Com certeza. Será um comigo, tô precisando tanto de uma namorada. Solidão, eu também. Dia, fala de uma vez, tá apaixonada. Toda noite fica me excitando. Meu bem, é uma loucura, tanta sedução. Que loucura, acho que estou te amando. Desligue e vem depressa pro meu coração. Meu bem, não brinca assim comigo. Tô precisando tanto de uma namorada. Solidão parece fácil. Fala de uma vez que tá apaixonada. Toda noite fica me citando. Meu bem, é uma tortura, tanta sedução. Que loucura, juro que estou te amando. Que loucura, juro que estou te amando. Que loucura, juro que estou te amando. Desliga e vem depressa pro meu coração. Turma do pagode. Olha lá, cara. Ih, não para não, tem, tem mais, hein? Vamos cantar juntinho assim. Alô, Precão! Essa é minha, você primeiro. Essa. Quando eu vi, me amarrei. No teu sorriso sonhei. Sonhava que o sol namorava o luar. As nuvens do céu beijavam o azul do mar. Pericles, meu amor, meu prazer, minha paixão é você. Deusa linda do amor, toma conta de mim. O destino traçou pra nunca mais ter fim. Vamos, João. Te amo e não tem jeito. Você é minha sina. Te amo. Te amo, meu amor. Te amo demais. Vamos de novo. Demais. Te amo e não tem jeito. Você me alucina. Te amar é bom demais, menina. Ganhei no corpo bronzeado. Ganhei um beijo assanhado. Fiquei todinho arrepiado. Parei, surpreso e acanhado. Dancei, de roxinho colado. Corei, bum bum bum bum arrebitado. Gostei, legal, perfume importado. Amei, já sou teu namorado. Gamei, gamei, gamei, gamei, gamei. Tô corpo bronzeado. Ganhei, um beijo assanhado. Fiquei, todinho arrepiado. Parei, surpresa e acanhado. Dancei, de roxinho colado. Olhei, gostei, perfume importado. Amei, já sou teu namorado. Ganhei. Vamos sacudir, moleque, vamos pra cantar. Agora, aí Gamorro, vamos junto. Vocês são pandeia pura. Só se for agora. Vamos assim, Paraná. Paraná, misturadinho. É tudo com você, lá. Ante lua cheia, sacudindo a poeira, solta o bicho desse samba. Vou cantando até o dia amanhecer sem ter você. Vou sambando pra viver. Vou com dor de cego pra te ver. Eu quero ver você num samba na quarta-feira. Samba tudo zoeira. Só laia. Eu quero um samba na quarta-feira. Samba tudo zoeira. Só laia. Na candaia, uma serva de lá desmaia. E ligueiro morar. Vem por cima e tomar, fica na gandaia. Na gandaia, uma serva gelada e desmaia. E ninguém lhe pode dar da saia. Vem por cima e tomar, fica na gandaia. Aqui, faz muito barulho! Aqui estão uma pequena parte da nossa escola, que graças a Deus. Que honra! Mano. Hoje estamos aqui cantando juntos. Como Deus é bom, vocês são parte da nossa escola. Muito obrigado.